Marinha 7082, já na final para o parque militar. Marinha 7082, uso a critério de comandante, o vento 180 graus no 5 mais. 82. 62. Mantenha antes da Juliette. O senhor está antes daquilo. Continua o táxi via Alfa. Chama antes da Juliette para manter posição, aguardando uma companhia que vai taxar a ponte perto. Juliette, vai manter antes da Juliette. Desculpa aí, falei errado. Táxi, o voo 790, temos 143 a bordo, 327 alterna, Maceió. 320, confirma? 327. Táxi, Pátio, Índia, Alfa, ponto espera, turma 1895, ajuste 90 no 5, voo 790. Livre o táxi, Pátio, ponto espera, 1895, voo 790. Voo 962, observa o bug da companhia taxando ponto de espera após ingresso Juliette até o 09 e atenta o veículo follow-me através do 08. Após 09 da companhia, vai ingressar via Juliette até o 09 e atenta o follow-me, voo 962. 5, bom dia. Bom dia. Torre 73804, estabilizado ILS 10, baixar travado. 3804, livre pulso, 90, 180 graus, não faz mais. Confirma o 3804. Livre pulso, pistão 90, vento 180 graus, não faz mais. Livre pulso, 3804. Chama agora Recife, 1251, não tem 3395. 251-3395, voo no 107. Salvador, voo 1790, ponte espera pronto. Voo 790, mantém ponte espera. Mantém 790. Linha 213. Confirmei a 1213 da Chanel, pediu o push. Sim. Tô dando com a equipe do solo, chama, tá? 790, tô autorizado ali, mantém cabeceiro 90. Ali mantém a 90 da 790. Solo, Chanel, 1213. vai aguardar aqui na posição a sua pessoa. 219. 219, boa. O Oxanel 62 e no 3. Não, o Oxanel é solo, tá no portão 4, e por isso eu puxo back acionamento. Gente, na porta pra iniciar o push. Já ou pra aguardar na posição. Salvador, tá 3804, levando ingressando na Alfa agora na sua escuta. 3804, táxi via Alfa Juliette para o 06. Alfa Juliette para o 06, 3804. Solo Salvador, Chiler 62, 13 no 04 para o pushback para dentro. Codando com a equipe do Solo, chame pro táxi, o Chiler 62 no 3. Bota pro táxi. Tomando o Xanen 6254, agora é coordenação nível 360 para Santos Dumont, gate 01. Confirme 360, Xanen 6254. Copia 360. Xanen 6254, autorizado Santos Dumont, Serra Bravo, Romeu, Juliette, nível 360, via UP, Zulu 1-0, decolada 10, curva direita. Dael, transição Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. Aciona 5411, controle 120, decimal 8. O nível 360 para o Santos Dumont, Rio de Janeiro, autorizado. Upper Zulu 1-0, Smap, Lúvito, Barbacena. Decoda 1-0, curva direita, Dael, Motiva. 5411 e o controle 108. Aciona 6254. Dael, transição Motiva. Afirmo, Dael, Leda, Motiva. Dael, Leda, Motiva. Chame pronto, Xané 6254, confirme posição. 0, Ana. Sente. Caminha 2-1-3, pronto para o táxi, de ordem 123, 4 horas de autonomia, Guarulhos. Confirma o PLB? 1-2-3, 1-2-3. 62-1-3, táxi à direita, Índia Alfa, até o ponto de espera, onde chama a torre, 1895, ajuste na 0-1-5. 1-5, agora 9-5, autorizado táxi pela direita, e no ponto de espera, chama a torre, 1895, arma. Controle com o 790. controle, Salvador, gol 790. Gol 790, por gentileza. Cidade coordenada para o de Aracaju e o nível 390 com final. Aguarda a coordenação com o centro, 790. Ok. Controle em Salvador, de Salvador, de Salvador. Está autorizado a linha de decolagem 0, vento 0 graus, 3 máquinas. Autorizado a linha de decolagem 10. Juliette Tango Zulu, voa Ponce, reporta descida. Ponce, reporta lá. 694, sem restrições de nível sobre a posição ITAP, desce para 2.000 pés, 1.015 autorizado aliás. Vou no 790, vou Romeu Fox 018, nível 370. Romeu Fox 018, 370, obrigado. Afirmativo, no primeiro contato com o centro, solicite ascensão 39. Ok, obrigado. Solo Salvador, voo 1864, ciente da UISC, autorização Mateo. 864, o uísque confere agora com a colégio. Vai, Tune 6213, decolado da autonomia, controle 2018. 208, obrigado. Controle Salvador, boa tarde. 6213, decolado na fecha. Momento do 6213, sobe 360, sai do DEL. Autorizar 360 da EL, autorizaria para hoje. Leda? Autorizado, Leda. Leda, obrigado. 6213. Obrigado, Leda. Zero, chama Recife agora. 126, decimal 85, alterna 12545 no 790. 2685, 2545, obrigado, bom dia. Bom dia. Aciona 5402, controle 1208. 370 autorizado. E a Upper Wind 58 para Maceió, decola da 1-0 com curva esquerda. Puca, transição Aru, 5402, transponde 208 ao controle, voa 1864. Ferimento com headcham pronto no 05, voa 1864. Camará. X-ray agora, corta. Mike Fox, Fox X-ray, tá na escuta? Aracaju, nível 210, autorizado, Golf 677, aerovia, decola da 17, curva à esquerda, sai da Puca, transição Caju, aciona 5147, controle 120, decimal 8. Planejamento correto, tem o POB e a autonomia? Sente acionamento, táxi de colagem com a torre 1895, ajuste no 0115, Mike Fox 100. Salvador, gol 1864, portão 5, pushback, acionamento. Gol 1865, coordena com a equipe do solo, chama o táxi. Autorizado, chama táxi, gol 1864. Negativo, chama Recife 251, altera no 3395-6213. 351-3395, boa, até a próxima. Boa. Completa com a torre agora 118.95. Alô, Salvador, Chanel 6254, pushback no Uno. Tango Zulu, desce para 4.000 pés, 1.015. Tá bom, desce para 4.000. Salvador, tá 3144, baixado de trabalho. 3144, de pouso, pistão no zero, vento 1960 graus, 08 pouso no zero, tá 3144. Confirma, então, 3144. Qual o vento novamente? 1960 graus, 089. Obrigado. Salvador, muito bom dia, Azul 4463. Informação X-ray, posição 8. Autorização para Serra Bravo, Índia, Lima, nível 1980. Grupo passa da EDL, transição coral, agora cópia azul 4463. Check. Solo Salvador, o Gol 1864 para o táxi com uma centena a bordo, 2 horas e 3 alternando Recife. 1864, táxi em frente, Índia Alfa, que é o ponto de espera, torre 1895, ajuste 1015, boa viagem. Frente Índia Alfa, ponto de espera 1895, Gol 1864, obrigado. Chanel 62, 54, coordenando com a equipe de solo, após a passagem do Bang da Gol, táxi ponto de espera, iniciando 01, chama táxi. Após o Gol, inicia, chama táxi 6254. Azul 4463, pronto, copy. Afirma, pronto, copy, vai. Azul 4463, autorizado, ele é os níveis de voo 180, decola da pista 10, curva à direita, perfil da saída da EL, transição coral. Funciona 5174, controle 1208. Autorizado, Ilhéus, Serra Bravo, Índia Lima, nível 180, daquela pista 10, curva direita, saída da EL, transição coral, prossegue via rota do plano, 5174 no transponder, saída frequência no 20, decimal 8, azul 4463. Fechamento correto, chame pronto no 08, azul 4463. Pronto. Salve, Salvador, boa tarde, tá 3. 1144. Tá 3144, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Julieta, peraí, 1144. Torre Salvador, Gol 1864, alto de espera 10 Pro. 1864, autorizado na linha de decolato, 10 vento 1 no 0 grau, 09 Pro. A linha de decolato 10, Gol 1864. Sua posição pelo Alfa Tango Tango. Boa tarde, 2230 na Pro Diamã, ponto ideal, desce até o nível 0500. Zero, alguma possibilidade de cortar o... Número 3, mantenha a chegada à mão. Salvador, mantenha o 0476. Boa, 4076, mantenha a chegada, Mari, desce até o 050. Mari, até o 050, pode descer. Temos o uniforme indicado. Teste Tango Zulu indicado. Ciente, condições de manter até estabilizar a final? Afirmativo. Ok, vetor para sequenciamento, curva à esquerda, voa na proa 220, o limite é localizado. Azul 4076, reduz para 2509. 2509. Boa tarde. Boa tarde, controle, voo 1864. Boas, 370, sai da PUC, vigilância. 370 na PUC. Salvador, bom dia, voo 1167, Centro X-Ray, autorização Guarulhos. Voo 1167, informação em curso X-Ray, aguarda a cópia. Aguarda. Para o táxi 6254, 90 a bordo. Foi na minha alternativa, Oxa, né? 340 Guarulhos. Taxa direita, Índia Alfa até o ponto de espera, onde a chama 2895, ajuste no 0 no 5, Xané 6254, boa viagem. Índia Alfa 2895 no ponto de espera 6254. Então 3144, após o início do táxi do Xané, entra e ingressa Juliette 44, pátio, posição 04. Na parte 04, 3744. 67.4. Sou usado Guarulhos, nível 380, via Upper Zulu 1-0 até Bridge, após Upper Zulu 1-6 e conforme plano. Decola da pista 1-0, primeira curva direita, perfil da saída da El, Leda, após Motiva, Mike Oski, Tango, Vitor Alfa. Aciona 5416, controle opera 1208. Autorizado Guarulhos, nível 380, apresurou 10, bridge, apresurou 16, nome roda proposta, roda 10, curva direita, saída da Euleda Mótima, transponder 5416, controle 1208, gol 1167, posição 10. Fechamento correto, chame pronto no 10, gol 1167. Torre Salvador, chame 6254, ponte espera pronto. Xané 6254, autorizado na área de decolar, central 10, vento 190 graus, 109. A linha decola 6254. Zero 20 autorizado, Mark X-Ray. Autorizado ascensão até o nível 250 final. Fox X-Ray, preciso táxi até a intersecção, reposto para ingresso. É... 6254, meu colado 35, controle da 0,8. 208, 6254. Cometa 1903, prossiga. Meia 254 sobre 360, na voa Lida. 360, voa Lida, 6254. Cometa, com o designativo da aeronave é Força Aérea 1392. Sim, só guarda a cópia. Estou sem estacionamento, Cometa 1903. Atingindo 4 mil pés e metros de volume. Para 2 mil pés, curva à esquerda para 190. 2 mil pés, 190, ajuste 1500. Para os Julieta de Zulu? Afirmo, desce para 2 mil, livre LS. Agora esquerda na pressão. 190, para 2015, é para parar essa vista. Estimativa, na pressão 190. 190. Golfo Mike X6, direto Campina Grande, ascensão 250. Projeto direto Campina Grande, Golfo Mike X6. Zo 4076, vou na Pro 020. 020, 4076. Zo 4076, reassume na proa de Duna, desce para 2000, autorizado aliás. Duna 2000, autorizada LS, 407. Gente, comenta na 03, aguarde. Fox X-Ray, decolagem imediata. Autorizado decolagem, pistão 7, vento 8, 0 graus, 08 mais. Coordenação com o controle de Salvador, manterá proa até 3 mil pés. Juleta, pisolou. Só final com a torre São Vitor 895. Só pisolou. Oi, Salvador, de Papata, Juleta, pisolou. Juliette Tango Zulu, continua com aproximação, podendo autorização de pouso. Tango Zulu. Para 2000 pés, autorizado LS 1015-2230. Autorizado ILS e autorizado descer para 2000 com 1015-2230. Tal. Aciona 5403, controle 120, decimal 8. 208, bom dia, obrigado, Ale. Saída da EL, transporão, e o transporão 5403, camarada 2, controle, mandou 0. Controle, mandou 0. Fijamento correto. Top táxi. Luz aberto, confirma autonomia. Também está 03, estamos 4 horas, 0430. Sul 4463, táxi, pátio Índia Alfa, teu ponto de espera da 190, onde chama a torre 1895, ajuste 10, 15, boa viagem. táxi via Pátio Índio Alfa, no ponto de espera da pista 18, não, ponto de espera da pista 10, chama torre 18.95, que é negão 0.5.4.4.6. Solo Gol 1167 para pushback, acionamento, portão 10. Podendo que a equipe de solo chame táxi Gol 1167. Autorizado, já marca no pronto, Gol 1167. Avisou, né? 4076 completa sinal, chama a torre 118.95. 18.95, bom dia. Bom dia, 2230, informo Embraer 190 das 8 milhas na sua frente. Você vai ter o colega do TQS 2230? Chama a minha 254, chama Recife agora, 1251, não perca 1395. 251-3395, 6254. Tango Zulu, follow 41, na direita 121.9. Juliette Tango Zulu, táxi via Kilo para o Pátio 3. Salvador, bom dia, Azul 4463. Ponto de espera da pista no zero, táxi aí Bravo, Campo. Azul 4463, mantém ponto de espera. Será uma espera, Azul 4463. Sustano 4076. Azul 4076, chefe trem. Passa atrasado. Azul 4076, leve pouso, pista no zero, vento 1 a 0 graus, não uso mais. Eu vou pousar 1 a 0, 4076. Informa na sua pro helicóptero cruzando para o setor norte, 3.8 milhas, mantendo 810. Seguinte, tem o mesmo do de casa, passaria do 3, né? 8103, mantém a posição. Nove a bordo, autonomia de 3 horas e 20 minutos, alterna Campinas. 1167, táxi via Pátio Índia Alfa até o ponto de espera da torre, me chama 1895, ajuste 1-0-1-4. Em Pátio Índia Alfa, espera torre 1895, ajuste 1-0-1-4, o 1167. Em Salvador, boa tarde, eu passaria do 2230, 2 milhas marcador externo, estabilizou. Passaria 2230, continua aproximação, pós externo, transpouso baixado, travado. Ok, baixou e travou, está aguardando autorização de pouso. Cometa 1-0-3, autorizado em cruzamento, na taxiway Delta, chame solo 21-9. Azul 4076, solo 44, livre pista pela direita, chame solo 21-9. Azul 4076, táxi. 13 Alpha, Alpha dando passagem ao Tucano da Força Aérea. Reporta antes da Juliette. Alpha da passagem do Tucano e chamando a Juliette. Falou, comandante, comenta 103, Alpha. Comenta 103, ingressa Alpha, Juliette, Índia até o ponto de espera. Comenta 103, ingressa Alpha, Juliette, Índia até o ponto de espera. Golf Mike X-Ray chama Recife 2685. Alternar 12545 Golf Mike X-Ray. 2685, 2545, grato. Prossiga, Cabral. Que frequência livre? Gente, passaria do 2260, vento 190 graus, 099, altímetro 1014, livre pouso, pistão no zero, vento 190 graus, 099. Autorizando pouso, pistão no zero, 2230. Torre, bom dia, gol 1167, pronto, ponto para dar 10. Polo 167, visual com tráfego final 90. Visual. Após o pouso do mesmo, ali mantém cabeceira 90. Após o pouso, ali mantém gol 1167. 463, decolado 24000, controle 2018. 208, obrigado. Passo 463. Controle azul, passo 463. Boa, dia. 4463, sobe 180, sai do Dael, vigilante. 180 na Dael, passo 463. Meta 1903 no ponto de espera, torre 1895. Ajuste 10114. Controle Salvador, boa tarde, Altão 3206. Cruzou do centro, 150. Boa, 3216, sem identificação, desce até o 050. Tofere 2230, táxi Alfa Kilo, atento ao sinalizador, parte 3. Alfa Kilo, parte 3220. Olá, sou o Nuno 17. Salvador, é o gol 1867, gente da UIP, localização para Brasília. 1867, informação em curso agora em Yankee, a única alteração foi o ajuste, que agora é 10114, prepara a saída Arbor Elefa, aguarda a cota. Arbor Elefa, aguardando o cota, gente, foram 867. Interceptou Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, chama a torre 118-95. 118-95. Muito grato, uma boa tarde. 303, não tem problema. Zona 867, pronto cota? Pronto cota, 867. Cruzado Brasília, Serra Bravo, Bravo Romeu, nível 360, via Upper Zulu 17, decolada 10, primeira curva direita, perfil da Arbor, transição Elefa, Baixana 5426, controle 120, decimal 8. São guardando pista livre, com a aeronave iniciando a rolagem. Arbor, transição Electra, transponder 5426, controle 1206. Regimento correto, chame pronto no 09, 1867. Chamarei pronto no 09, 1867. Juliette, estamos no autorizado, parte 3, parte 1, no Lima, Mike, Quebec, na Quebec, torre 1895 para o cruzamento. Tango livre pouso, pistão 1-0, vento 1-0, gás 1-5-2. Livre pouso, baixado de pecado, alfa, tango, tango. 0-3, decolado aos 5-1, controle 2-0, decimal 8. 2-0, cometa 1-0-3, chama controle 2-0-8. Comandante, cometa 1-0-3. Confirme. Cometa 1-0-3. Prossiga. O 03, prossiga. Cometa 1-0-3, fazer a saída da EL, transição para Coral. Transponder 5403, cruzando 1300 pés, sobe nível 160, mantém a saída da EL. 03, subindo para nível 160, saída da EL. Tango, solo ao 5-3, livre à direita, solo 2-1, decimal 9. Azul 4463, chama Recife agora, 1-2-5-1, alterno 3395, azul. 2-5-1, 3-3-2-5, azul 4463. A secundária 1-3395, bom, bom. 2-5-1, secundária 3395, obrigado. Tango, tango, via Quilo para o parte 3. O Salvador, eu vou no 867 para o posto de estacionamento no 9. 1-8-6-7, em coordenação com a equipe de solo. Chame o táxi. Chamarei táxi, 1-8-6-7. Desce via chegada a Man, Vitor Charlie Hotel, até 4 mil pés. 1167, pode passar daí um pouquinho abaixo do 130? Sem problemas. Obrigado. Zulu, livre cruzamento, frequência livre ao estacionar. Tio, frequência livre ao estacionar, Juliette Tango. Boa tarde, está 3290, X-Ray. 3290, boa, sua identificação, desce até o 050. Deixa cor, eu fui da ônibus de bom 050, está 3290. 5000 para prosseguir o TAN 3216. 2.000 pés sem restrições, 1014, autorizado ali. 1014, autorizado. Número 67, uma recepção 251, não temos 3395. 251, 3395, com a bola. Boa. Homem 8 a bordo, confirma. Confirmo. Fax Pátio, Índia Alfa, ponto espera 2895, ajuste no 014, boa 867, boa viagem. Pátio Índia Alfa, quanto espera da 10, 10895 com 1014, obrigado. Marinha 7082, prossiga. Tente, autorizado, Aracaju, 2000 pés, decola da pistão 1-0, curva à esquerda, corredor forte, inicialmente restrito a 1000 pés. O Marinha 7283, aciona 0260, controle opera 120.8. Salvador, boa tarde, ao Bono 867, próximo ponto espera da 1-0. Bono 867, autorizado ANL decolar 1-0, vento 180 graus, no 1-9. Autorizado ANL decolar 1-0, confirma o vento. 180 graus, 1-1-9. Gente, obrigado. 1895. Bono, Lima, Mike, Quebec, para cruzamento. Chame Torre 1895, Alfa Tango Tango. Torre, boa tarde, Altano 3216, estabilizado, acusará na final normal com 3 checados. Altano 3216, continua com a confirmação. Pode externo, tem de pouso baixado e travado, informou a aeronave. Iniciando rolagem na pista 1-0. É, avistando da presente posição, 3216. Copia. Cruzado conquista uma centena nível. Decola da pista 1-7, curva à direita, árvore, transição Elefa. Aciona 5421, controle 1208. Correto, torre 1895, Alfa Tango Tango. Para cruzamento, chame torre e depois novamente para acionamento, torre novamente.